falei pra ela: meu pai me apresentou o Black Sabbath. Eu não sou uma garota de franja, mas sinto falta de uma figura paterna em casa. Eu continuo chorando e o sentimento não acaba. Ele me sufoca e me mata. Preparei minha mandíbula, essa noite eu sou meu predador e minha caça. Eu preciso que minha mamãe me conforte. Eu não sou forte, eu lutei muito pra ter o que tenho. Não foi sorte. Eu sou low profile, esconde o braço pra não verem um corte. Vou criar uma máquina do tempo pra que minha mãe me aborte. Eu vou morrer num quarto sozinho com uma garrafa de vinho. Meu vício maldito vai estar comigo. Eu perdi por completo o meu próprio caminho. Em nenhuma foto atual você verá um sorriso. A depressão te ensina que cada segundo de um momento bom é valioso. A frustração transforma um homem em um ser rancoroso. A ansiedade forte se transforma em feridas no corpo. Meu querido diário, eu quero desistir hoje. 18 de agosto. Copa, eu te escuto todo dia, toda noite. Agora eu queria apresentar uma música de autoria de DJ Era. Passo meus dedos suavemente em seu rosto. Te beijo toda hora pra lembrar o seu gosto. Em minhas palavras às vezes sou grosso. Vamos dormir bem tarde e acordar na hora do almoço. Fala bem baixo que eu me aproximo e te ouço. Em seu olhar eu sempre me envolvo. Em você, meu doce veneno dissolvo. Uma eternidade com você ainda é pouco. Te lanço elogios, te chamo pra cama. Em mim, você se derrama. Eu falo e faço aquilo que te encanta. Sem falar, eu sei que você me ama. Você não me engana, eu te entendo. Vamos gastar uma grana. Minha carne e a sua se encontram em nossa dança. Reuniões de família são legais quando aquelas pessoas pra você são especiais. Eu e meus parentes não somos iguais. Eu não gosto de pessoas que não são reais. Eu desprezo pessoas que não são leais. Eu sofro antes e sofro demais. Então me proponham algo a mais, que aí eu te mostro do que eu sou capaz. Eu ainda sou aquela criança sozinha que desenhava monstros sorrindo. Eu sou a pessoa que no automático não tá mais existindo. Na minha melhora eu ando insistindo. Do futuro não mais fugindo. Eu furo meu peito e sangro sozinho enquanto meu público segue assistindo. Eu quero viver, eu quero morrer. Eu quero vencer, eu quero sofrer. Eu quero viver, eu quero morrer. Eu quero vencer, eu quero sofrer. Eu quero viver, eu quero morrer. Eu quero vencer, eu quero sofrer. Eu quero viver, eu quero morrer, eu quero vencer, por mim e por você. Oh, fácil de viver. Eu não consigo te explicar porque eu não consigo me entender. Eu sinto a dor de perder, eu sinto a dor de vencer. Eu não gosto que usem minhas fotos, eu não gosto do meu rosto. Eu não sinto amor por mim, de mim sinto desgosto. Toda sessão eu falo pra doutora que eu sou o pior dos monstros. Ela me fala que eu sou alguém impulsivo e confuso, mais bondoso e fofo. Não consigo acreditar que me amo, pessoas me quebraram. Comigo falharam, mesmo que o meu máximo eu tenha tentado. Falaram que sentem nada por mim, vai lá, pode se matar. Eu consegui excluir elas da minha vida, mas não consigo superar. Eu não consigo confiar, eu não consigo me amar. Eu não consigo parar de me cobrar pra melhorar e todo superar. Eu não consigo acreditar que alguém vai me aceitar e me respeitar. Por favor, me mata. Eu cansei de não conseguir me controlar. Ai, amor, eu gostei muito que nossa primeira vez foi ouvindo a sua música.